Eu quero nesta manhã maravilhosa, com muita alegria, cumprimentar a todos os amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos ao texto da palavra de Deus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Lucas, capítulo 10, verso 14 e 15. Palavra do ouvinte. Pastor, eu escuto todos os dias suas orações pelo rádio. Estou muito feliz, pois o Senhor é um servo de Deus. Gosto muito de suas mensagens. Sou evangélica há 1 ano e meio, mas nunca irei deixar os caminhos do Senhor. O meu sonho é um dia estar com toda a minha família na igreja. Oro por isso todos os dias. Assinado por ND. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, a história que eu vou narrar, ela fala dos dias findos de um senhor idoso que a morte se aproximava dele. Ele jazia em um leito de hospital e certo dia, quando o seu neto, um menino de 10 anos, veio lhe fazer companhia. Várias pessoas visitaram aquele ancião naquele dia. O garoto fez uma cara séria e pediu que todos deixassem o quarto. Ainda que surpresos com o pedido do menino, ninguém foi embora. O garoto se aproximou da cama e disse com honestidade, olhando dentro dos olhos do seu avô: vovô, eles estão dizendo que você vai morrer. Eu quero dizer para o senhor que desde que eu passei a ir à escola bíblica dominical, eu passei a pertencer a Cristo Jesus. E sei que um dia eu vou estar com Ele. Você também conhece a Jesus, vovô? O avô, quase sem forças para falar, ficou em silêncio e finalmente ele disse: meu neto, peça para o seu professor da escola dominical vir fazer-me uma visita. Imediatamente, não demorou muitos dias ou muitas horas, o servo do Senhor foi até aquele hospital e uma alegria inundara o seu coração por poder compartilhar o evangelho com aquele homem idoso que estava visivelmente às portas da morte. Antes de falecer, aquele senhor idoso, aquele avô, assegurou a mão de seu neto e, olhando para ele, disse: meu filho, nós vamos nos ver lá no céu de novo. Agora eu tenho certeza de salvação. Amados que nesta manhã me ouvem, o evangelho, as boas notícias que Deus tem para cada pessoa é sempre o mesmo. Ele serve para todas as faixas etárias, desde a infância até a velhice. O evangelho afirma que há um só caminho para Deus, um só Salvador, Jesus Cristo. Por meio de sua morte, ele abriu um caminho novo e vivo para o céu. E eu quero encerrar a minha pregação nesta manhã, a minha reflexão, dizendo que você deve ter certeza disso, que esta palavra ela precisa ser falada, enquanto é tempo. E muitas pessoas deixam de falar porque sentem constrangimentos. Mas agora você ouça o que diz a Bíblia. O grande apóstolo São Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. Querido, se há arrependimento, se há abandono de pecado, você que está ouvindo essa pregação, até mesmo num leito do hospital, ou no interior, num lugar que não tenha ninguém para te ouvir, mas você está ouvindo, você faça a tua oração de confissão de fé agora, e o teu nome será escrito no livro da vida, e nós vamos estar juntos na eternidade, pode ter certeza. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei Eu quero orar com você nesse momento. Nosso Deus, amado Pai Celestial, quantos meninos, quantas meninas como essa história que eu acabei de narrar, são verdadeiros porta-vozes da palavra de Deus para os seus pais, avós, para as pessoas da sua família. Deus, eu sei que o Evangelho é poder, e nesta manhã eu tenho convicção de que talvez pessoas estejam me ouvindo, já partindo para uma eternidade nos seus dias finais, mas ainda não haviam tomado posição em aceitar a Cristo Jesus. Permita que agora, nesse momento, este homem, essa mulher, a despeito de não poder talvez levantar da cama, mas aí, Senhor, fazer um gesto para Deus e dizer: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que a alegria venha, que a paz venha, e se a eternidade chegar, ele possa ser um daqueles que desfrutará para todo sempre a eternidade com Deus. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.